Boa noite, boa DJ noite. Rebelde. Oi. E aí, maestro, toca a primeira pra mostrar como você trata a saudade. Toca da Santana. Eu quero, minha querida, agora dizer que eu tenho tudo pra bem viver. Mas lá no meu rancho falta você. Mas lá no meu rancho falta você. DJ Rebelde, saudade. No rancho tem água boa, tem criação, e tem o tinhoso, meu alazão. Vai lá no meu rancho, falta você. Vai lá no meu rancho, falta você. E tenho lá um cachorro que é caçador e que me acompanha por onde eu for. Vai lá no meu rancho, falta você. Vai lá no meu rancho, falta você. Ô maestro da saudade, ele agora minha é casa retro. Pequena, mas você vai gostar. Tudo está arranjado pra lhe esperar. Sala eu tenho quadro de São João e noutra parede o meu violão. Mas lá no meu rancho falta você. Mas lá no meu rancho falta você. O gado que eu possuo é campeão e sou invejado na região. Mas lá no meu rancho falta você. Mas lá no meu rancho falta você. DJ competente na arte de fazer você agora dançar de verdade. DJ Rebelde. O maestro da saudade. Foi lá no meu rancho, falta você. Foi lá no meu rancho, falta você. Foi lá no meu rancho, falta você. O maestro da saudade. Maestro da saudade. Já está fazendo bem. Ainda estou a procurar. Toca da semana com o Rebelde. Vamos lá. Uma garotinha linda, cujo nome eu Rebelde. Vamos junto. Numa festa eu a conheci, mas com ela não pude falar, pois o seu papai olhava toda vez que eu pensava um jeito de me aproximar. Já não sei o que vou fazer, pois ninguém sabe me dizer onde eu a posso encontrar. Não, eu não sou de desistir, tenho esperança de encontrar aquela garotinha linda, cujo nome eu nem sei, que conquistou meu coração. Vou fazer, pois ninguém sabe me dizer onde eu a posso encontrar. Não, eu não sou de desistir, tenho esperança de encontrar aquela garotinha linda, cujo nome eu nem sei, que conquistou meu coração. Rebelde. Toca da semana, uma segunda-feira. E o Rebelde já não é. DJ Rebelde. Alguns homens gostam de viver. Vamos junto. Junto do perigo até morrer. Uma segunda-feira da ressaca. É sem emoção. Depois das ordens receberem, vão executar sua missão. Rebelde. Ou agente secreto. DJ Rebelde. Tem dó no coração. sorteio de combate dos coronas toda segunda-feira, aqui na Toca da Sedana. Em cada missão ele se lança, traz uma cicatriz como lembrança. Já lutou demais, sabe que lutando vai morrer, porém jurou não voltar atrás. Ou a gente se escreve, ou a gente se escreve, pra mais anos de vida ter. O maestro da saudade. A gente vai desejando uma ótima noite a toda a família Rebelde. Já convidando toda a galera que já estamos no ar aqui na Toca da Santana. A nossa segunda-feira do Ressaca. Ou a gente se escreve. Ou a gente se escreve. Pra mais anos de vida tem. Maestro DJ Rebelde. O maestro da saudade. Já acontece que em alguma hora se apaixona por ele uma mulher. Também diz que adora, faz com ela tudo que quiser. Boa noite, Simone. Boa noite, Marcos. Boa família Toca da Sertana. Já tamo no ar. Esse é meu maestro. Ah, rapaz. Corre diligência, corre levantando o pó. Só uma cena. Vamos juntos. Firme no seu rastro, corre um cavaleiro só. Aí um tiro se ouviu, o cocheiro tombou e nem piscou. Era assim a velha estrada para Santa Fé. Tinha muita sorte quem continuava a pé. A morte vinha por trás e era um tal de saber quem corre mais. Todos descem de mãos ao alto. Égua do fracasso, moleque. Que fracasso foi este assalto? Só tinha a mala postal e a garota do show que desmaiou. Era assim a velha estrada para Santa Fé. Tinha muita sorte quem continuava a pé. A morte vinha por trás e era um tal de saber quem corre mais. DJ Rebelde Saudade. Todos descem de mãos ao alto. Que fracasso foi este assalto? Só tinha a mala postal e a garota no show e desmaiou. DJ Rebelde. O bandido sai do carro cheio de batom e o cocheiro falso, que era o tal do Masterson, só fingiu que morreu. O bandido abateu. Que filme bom. E assim o bang bang terminou. O crime mais uma vez não compensou. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Maestro da saudade. Maestro da saudade. Só da manhã na Toca da Santana. Segunda-feira da Ressaca. E o Rebelde vai tocando na manhã pra vocês. Recordar pra valer. Toda segunda-feira na Toca da Santana. Sem seu cobre bordado a ouro. Roupa de brim em vez de couro. Sem uma estrela pra pôr no peito. Que é sua por lei e por direito. rebelde, toca tio rebelde. Seguindo rastros no asfalto, sem ter mocinhas pra salvar, sem o relincho amigo do seu cavalo, raio de luar, assim não dá. Lutando contra os índios daqui mesmo, sem nenhum dólar furado pra furar, sem desfazer dos demais heróis. Yeah, yeah. Fica sendo mais teimoso dos cowboys. Eu vi Bob Nelson. Olha o Bob Nelson. E aí? Segunda-feira da Rezaga, Léo, Marcos e o Maestro Rebelde. DJ Rebelde. Lutando contra os índios daqui mesmo, sem nenhum dólar furado pra furar, sem desfazer dos demais heróis. É saudade. Fica sendo mais teimoso dos cowboys. Toca da seta. O maestro da saudade. Da saudade. Chegando na toca da Sedana, mais uma noite a todos vocês. O DJ Rebelde vai tocando na manha. Aquela saudade original da toca da Sedana. Espera, justo nesta noite. O maestro da saudade. Maestro da saudade. Saudade. Saudade na toca. Seu namorado na despedida vem lhe beijar e diz que vai pra casa e está cansado de trabalhar. Ele é um bom menino e você deve dormir em paz. Mas quando você dorme, o que será que o menino faz? Mas coitadinha, coitadinha de você, tão bobinha, você dorme sem saber. Tal como um passarinho sai da gaiola batendo asa, ele fica contente saindo cedo de sua casa. Dois amiguinhos sempre estão na esquina a lhe esperar. E lá na outra esquina tem outro alguém que eu não vou contar. Mas coitadinha, o maestro da saudade, coitadinha de você, tão bobinha, você dorme sem saber. Quando seu namorado na despedida vem te beijar, Rebelde. E diz que vai pra casa, está cansado de trabalhar. Ele é um bom menino e você deve dormir em paz. Mas quando você dorme, o que será que o menino faz? Mas coitadinha, coitadinha de você, tão bobinha, você dorme sem saber. La la la la la la la la la la la la la la la la. Esse sim é o maestro da saudade. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Oh, oh, oh, oh, vai, vai, vai. Segura aí! Vai levantando poeira lá no meio. Vamos lá, rebeldes. São estas lindas belezas que machucam os corações. Toca na semana, na segunda-feira da ressaca. Eu nasci, foi no sertão e de lá sinto saudade. De manhã eu contemplava o que era belo de verdade. Uou, uou, uou, uou, uou, vai, vai, boi. De manhã a bizerrada. Vamos lá, rebelde. Começa logo a berrar. Todos vão procurando suas coisas pra cuidar. Uou, uou, uou, uou, uou, uou. Vai, vai, foi. Já existe a passarada no meio das invernadas. Quem não conhece o sertão não pode entender nada. Uou, uou, uou, uou, uou. Vai, vai, foi. Existe na cidade são umas falsas belezas. A gente não vê nenhuma feita pela natureza. Uou, uou, uou, uou, uou. Vai, vai, boi. Vai levantando poeira lá no meio dos trotões. São estas lindas belezas que machucam os corações. Tem muita gente que não sabe o que é natureza. E outros vivem falando que no sertão não tem beleza. Uou, uou, uou, uou, uou. Vai, vai, boi. Por isso que estou dizendo que eu gosto do sertão. Ei! Foi lá que conheci. Direto do túnel do tempo. Saudade pra recordar! Meu amor. que toca a saudade de verdade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Vai roubar a noiva da igreja. Roubar a noiva da igreja. Se eu estou gamado, assim seja. Eu vou roubar a noiva da igreja. Se eu estou gamado, assim seja. O maestro da saudade, da saudade. O maestro da saudade. Foi na escola que eu a conheci. O maestro da saudade. Logo me apaixonei. Oh yeah. Conquistá-la eu não consegui. Pois a menina se foi, foi, foi. Nunca mais eu a vi. DJ Rebelde. Chorando dentro de mim, oh yeah. Para sempre agora vou sofrer. Pois um dia ela se foi, foi, foi. Nunca mais eu a vi. A menina foi, foi, foi pra longe de mim. Mas ela foi, foi, foi. Nunca mais eu a vi. A menina foi. Sembrando na segunda-feira da ressaca com o Maestro Rebelde. Tu é só com o vacino da mãe. Foi, foi, nunca mais eu a vi. A menina foi, foi, foi pra longe de mim. Mas ela foi, foi, foi, nunca mais eu a vi. A vai pra cima, foi, Rebelde. Foi, foi pra longe. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Toca da Santana, com Rebelde. DJ Rebelde. Eu tô na minha, eu já me manquei. Sem assar não vou me machucar. Me derrubou quem me fez camar. E a curtição hoje? A curtição pra mim já furou. Toca da semana na segunda-feira. Cara de pau tive pra pedir. Você maior pra me dizer não. Perna de pau era eu prosseguir. Indo perdão, não perdão me ouvir. E vira a volta por na minha, eu tô sem medo de gamar. Outra vez e te fez acertar. Vira a volta, por na minha, eu tô sem medo de gamar. Eu já me manquei. Sem assar não vou me machucar. Me derrubou quem me fez gamar. A curtição pra mim já furou. Rebelde. E vira volta, pô, na minha, pô, na minha. Essa amiga Pepeca, sem medo. Essa cacetura da saudade já chegando da gente. Sem medo. O Nico Tchau, nós na vela, na ressaca, na toca da semana. E o Rebelde detonando. Vá, siga em paz com outro amor. Toca, tio Rebelde, toca, tio Rebelde. Eu não vou mais te procurar. O que restava se acabou. Com o desprezo que você me deu, eu aprendi essa lição. Égua da lição. Em ninguém mais vou confiar. A gente não deve, né, meu irmão? Nem entregar meu coração. Que está cansado de chorar, de chorar. Quero que saibas que hoje sou feliz. Estando só é bem melhor pra mim. Não me interessa o que você fizer. Eu não vou mais me procurar, se Deus quiser. DJ Rebelde. DJ Rebelde, saudade. É saudade. Eu aprendi essa lição. Em ninguém mais vou confiar. Nem entregar meu coração. Está cansado de chorar, de chorar. Quero que saibas que hoje sou feliz. Estando só é bem melhor pra mim. Não me interessa o que você fizer. Eu não vou mais te procurar, se Deus quiser. Eu aprendi essa lição. Em ninguém mais vou confiar. Nem entregar meu coração. Está cansado de chorar. De chorar. De chorar. O maestro da saudade, da saudade. Toca da Santana. Procuro por Lana, que é meu amor. Simbora! E se foi? Fala, Pedrão! Sem adeus, a mais linda e mais meiga garotinha que eu já vi. Olá. Faça chorar. Oh, oh, oh, oh, Lana. Vem amor, volte amor para mim. Preciso de Lana, que é meu amor. Senti não a vida dentro de mim. Quando me lembro do seu olhar, só posso dizer que quero seu amor. Pra mim, amor de mim, amor terá. Amor em Lana, olá. Inverno vem chegando e o sol não vai surgir. Tu não estás aqui, tu não estás aqui. A noite vem descendo com a escuridão a deslizar. Mas que frio dá, mas que frio dá. Segura aí! Bastaria um beijinho, um olhar e seu carinho para o frio então se afastar. O que é a vida sem seu amor, sem seu calor que estou sempre a esperar? E chega um vento frio, mas não consegue esfriar meu coração, pois vive sempre a queimar por te adorar. O maestro da saudade, maestro da saudade, da saudade. Bastaria um beijinho, um olhar e seu carinho para o frio então se afastar. DJ Rebelde. O inverno vem chegando e o sol não faz surgir. Tu não estás aqui, tu não estás aqui. A noite vem descendo com a escuridão a deslizar. Mas que frio dá, mas que frio dá. Bastaria um beijinho, um olhar e seu carinho para o frio então se afastar. O que é a vida sem seu amor, sem seu calor que estou sempre a esperar? E chega um vento frio, mas não consegue esfriar meu coração. Segunda-feira da ressaca, toca da semana. Rebelde do ano. E chega um vento frio, mas não consegue esfriar. O maestro meu coração, da saudade. Pois vive sempre a queimar, por te adorar. Lá, lá, lá. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Bora, bebê, assim, ó. Lá, lá onde o vento faz a curva, eu vou morar. Lá vai eu me mudar, meu irmão. Lá, lá onde o mal e a inveja não tem lugar. Lá vai! Lá não haverá o som de um rádio para informar. DJ Rebelde. Lá eu só quero ter você comigo, longe deste mundo que é meu inimigo. Lá eu vou ficar até morrer. Que eu vou me mudar, mano. Lá, a poluído e ruídos não vão chegar. DJ Rebelde Saudade. Lá, não haverá o som de um rádio. DJ Rebelde. Para informar. Não tenha dúvida, você. Você está bem, você está com o melhor. Você está com DJ Rebelde, o maestro da saudade. DJ Rebelde. Toca-te o rebelde, toca-te o rebelde, toca rebelde. Se vai dar certo com você, pois é tão bom amar assim. Só na manhã. Do jeito que eu fui, você não quis. Por isso eu tenho que falar do que está dentro de mim. Tanto amor eu tenho pra lhe dar, que lindo então vai ser. Se você voltar pra mim, eu sinto muita falta de você. Meu amor, vem me dizer. Sem carinhos eu não posso mais ficar. Sozinho, dá vontade de chorar. Saudade tem que terminar, pois eu não quero mais sofrer. Tanto amor eu tenho pra lhe dar, que lindo então vai ser. Se você voltar pra mim, saboreira, saboreira, saboreira. Saboreira, saboreira, saboreira, saboreira, saboreira, saboreira, saboreira, saboreira, saboreira, saboreira, saboreira, saboreira, saboreira, saboreira, saboreira, saboreira, saboreira, saboreira. Eu vou mudar meu tipo só pra mim. Se vai dar certo com você, pois é tão bom amar assim. Vamos lá, meu DJ, DJ. Do jeito que eu fui, você não tem. DJ Rebelde. Falar do que está dentro de mim. Só pra recordar. Tanto amor eu tenho pra lhe dar, que lindo então vai ser. Se você voltar pra mim, eu sinto muita falta de você. Meu amor, vem me dizer. Sem carinho eu não posso mais ficar. Sozinho dá vontade de chorar. Saudade tem que terminar, pois eu não quero mais sofrer. Tanto amor eu tenho pra lhe dar, que lindo então vai ser. Se você voltar pra mim, saboreira, saboreira, saboreira. Hoje gravando um CDzão na Toca da Semana, só desse estilo, só desse naipe, pra galera que gosta de recordar de verdade, no show do maestro. Maestro Rebelde, tocando as melhores da saudade pra você. Passarão os anos, passará a vida. DJ Rebelde. Estarei esperando com a mesma pena, com alma ferida. Passará o outono, passará o inverno, passará o verão. Tudo que eu faça pra não esquecer, disse que será nada. Tu me deste amor, tu me deste fé. Então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? Tu me deste amor. Tu me deste fé, amor e fé. Então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? Passará a chuva, passará o setembro, passarão mil luas. Como aquela noite quando nos amamos, não terá mais nunca. Pensarei em tus olhos, pensarei em tua boca, pensarei em teus risos. Estarei esperando a que você volte pra ficarmos juntos. Tu me deste amor, tu me deste fé. Então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? Tu me deste amor, amor e fé. Tu me deste fé, amor e fé. Então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? anos passará a vida. DJ Rebelde. Estarei chorando com a mesma pena, com alma ferida. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Ele comanda o Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo. Tu me deste fé, então pra que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? Tu me deste amor, amor e fé. Tu me deste fé, amor e fé. Então pra toda que chorar se eu não pagarei com toda a minha dor? Tu me deste amor. Pegue o seu sorriso mais bonito, a palavra mais amiga que você puder achar. Mete ficha, DJ Rebelde. Seu vestido de domingo, os anéis e tudo aquilo que puder me agradar. Em toda esquina espero por você. É saudade. Eu tenho coisas pra falar, muitas mentiras pra mostrar que grande eu sou. Eu posso chegar tão de repente e assustar você trazendo uma estrela em minha mão. Ou quem sabe até chegar voando numa nuvem colorida e invadir seu coração. Você não sabe, mas eu sou ladrão. DJ Rebelde. Roubei o amor todo do mundo e pus no fundo do meu peito pra lhe dar. Palavra mais amiga que você puder achar. Põe o seu vestido de domingo, os anéis e tudo aquilo que puder me agradar. Você não sabe, mas eu sou ladrão. Chega pra Jaume de Garimba, meu grande amigo Marinaldo. Já tá na toca da cena, não fica com vontade, Marinaldo. Bora, Vaninha! DJ Rebelde. Também te vi na tua janela, né? Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, amém, bem te vi. Um brilho frágil de ilusão, bem te vi. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Ah, agora sim! Ai, de ti, meu amor, sempre as notas da canção. O maestro da saudade. Bem de mim, oh, meu... Dona que saudade de você, Dona Dodó. Acordada, Dona Dodó. Na alegria das manhãs. Bora, bora, vem! guarda essa camisa aí, mano. Chega aí, Wafa. Aí, Berginho! Bora, bora, visandas! Traz esse preto pra mim, meu irmão. Bora, Marinaldo. Só na manhã recordando, né? Olha o pezinho. Toca da Santana, moleque. É desse jeito, ó. E seu amor fosse pra mim, e seu amor fosse pra mim, não viveria lamentar seu desamor. E seu amor fosse pra mim, você tem sido tão ruim. Nós estamos gravando ainda, Marinaldo. Você tem sido. Já tá doidinho pra criar essa sequência. Essa sequência é pra ideia, né? E a ternura que eu lhe dei. Vamos lá! E coração. Rebelde, rebelde. Ninguém no mundo vai lhe dar. Vou por aí a procurar. Vou por aí a procurar. Alguém que possa me entender. Não quer penar. Eu sem você só sei chorar. Eu sem você só sei chorar. Eu não seria infeliz sofrendo assim. Se seu amor fosse pra mim. Se seu amor fosse pra mim. Seu amor fosse pra mim, não viveria lamentar. Fala, gente, já avisando que já estamos vendendo aí os nossos abadais. Seu amor. O bloco da Toga da Santana 2020, hein? Se o seu amor. Só falar com a galera lá do Marco, meu grande amigo Marcos, Patrô Simone, amigo Olavo Santos, a Bruna, toda a família Toga da Santana. Sombra! DJ Rebelde. Mas no dia seguinte ela então telefonou, tentando explicar aquilo que me magoou. Então me disse que queria meu perdão, que aquele rapaz era seu irmão. Isso ela é dona do meu coração. Coração, oh. Dona Leia com a gente, o Marcos. Bora, Marquinhos de Juqueiro. Meu parceiro Hulk, nome já na área. Na Toca da Semana. Mas no dia seguinte ela então telefonou, tentando explicar aquilo que me magoou. Então me disse que queria meu perdão, que aquele rapaz era seu irmão. Isso é a dona do meu coração. Coração. Obrigado, Marquinhos de Juqueiro, pela presença, pelo carinho, pelo reconhecimento. E a gente vai detonando na toca. Vai pra cima, rebelde. Essa música eu só me lembro da minha mãe, da minha coroa, moleque, ela dá valor. Preciso tanto confessar, DJ Rebelde, o que me vai dentro do peito. Eu não consigo te esquecer, não posso nem dormir direito. Posso nem dormir direito. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Eu sinto falta dos teus beijos. Sem razão, não tenho paz, não tenho nada. Toca da Santana. Quero encontrar de novo o sol, a minha estrela apagada. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Não posso nem dormir direito. Rebelde. Tem muita lenha pra queimar, Marquinhos. Nunca vi coisa tão boa como é bom sambar. O chameco balançado, rebolando sem parar. Todo mundo se sacode com a negra que é sua, remexendo miudinho nesse seu bambolear. Vem pra cá, morena, vou te mostrar. Vem de bola, como a gente dança. Oba! O chamego não para, o aperto é grande, que ninguém sai do lugar. Chega a turma, geme. Chega as velhas, gemem. Chega os velhos, gemem. As pragatas se rasgaram de tanto balancear. Quando eu quis sair da sala pra ninguém desconfiar, minha barriga doeu de tanto sacolejar. Vem pra cá, morena, que vou te mostrar como a gente dança. O chamego não para, o aperto é grande, que ninguém sai do lugar. Chega a turma, geme. Chega as velhas, geme. Chega os velhos, gemem. Toca da Santana. Ei! Ei! Ei! Eu tive um sonho tão lindo e não posso esquecer. Recordar o passado é viver. Recordar o passado é viver, meu irmão. Se eu pudesse contar, pode crer, papai, tudo que se passou neste sonho de amor. Sei que ninguém me acredita, mas eu posso jurar que a felicidade vem me procurar. Vem, oh morena querida, o maestro da saudade, da saudade. Deixa toda a minha vida, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Toda lei. galera, família Rebelde com a gente. Fica à vontade. Toda a semana as emoções apenas conversando. Tem muita pedra pra rolar hoje, hein? Vamos juntos. Até o sal do leão ontem. O negócio é o Marquinhos. Sei que ninguém me acredita, mas eu posso jurar que a felicidade vem me procurar. Vem, oh morena querida, o maestro da saudade. Da saudade. Minha linda, toda minha casa. Não tenha dúvida, você está bem, você está com o melhor. Você está com DJ Rebelde, o maestro da saudade. Égua do som, moleque! Sei que nunca mais vou ver meu. Olha quem vem chegando, rapaz. E eu não sei mais viver. O homem da novena! Alô, Jamiro! Meu sofrer não tem fim. E a sua esposa com a gente, obrigado pela presença, Jamiro. Não foi feita. Ei, mas hoje é segunda, amigo. Pois a felicidade não foi feita pra mim. Que eu vivo a cantar por gostar. Agora estou cantando. Quem quiser pode olhar os meus olhos. Saudade! Desse jeito, toda segunda-feira é muita pedrada. Bora, Rebelde! Bora, Marcos! Bora, Lê! O maestro da saudade. Alô, Marquinho! Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no estado do Pará. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no estado do Pará. Água do sol, mamãe. Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal, guiando, perambulando pela praça da central. E moro com bora, o Marquinho da Valor, abandonado lá em Marechal. Meu pai ficou preocupado, não dorme mais sossegado, só pensando em mim. E as palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim: volte meu filho pra negociar na venda, toma conta da fazenda do Gani dos Xiringais. Não sofra mais e por favor veja o que faz. Só é feliz o filho que volta à casa dos pais. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no estado do Pará. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no estado do Pará. Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal e ando perambulando pela praça da central. E moro com Maria e tenho um barraco abandonado lá em Marechal. Meu pai ficou preocupado, não dorme mais sossegado, só pensando em mim. Seu telegrama é mais ou menos assim: volte meu filho pra negociar na venda, toma conta da fazenda do Gani dos Xiringais. Segura! Não sofra mais e por favor veja o que faz. Só é feliz o filho que volta à casa dos pais. Toca da Santana. Vai pra cima, rebelde! Lá na casa do meu tio Augusto Nunes Pereira, velho pai de 11 filhos e neto de Montoeira. Na casa do meu tio Augusto Nunes Pereira, velho pai de 11 filhos e neto de Montoeira. E aí? Quando me lembro da fiarada solteira, que completava uma orquestra inteira. Tanguá dançava todo sábado e domingo, sob a batuta de Augusto Nunes Pereira. Era o rebelde, o bandolim, Jurema no violão, Jurema no clarinete, Milton Pandeiro na mão. E o Léo? Cavaquinho e de banjo, eu acredito, e Augusto nas colheres. E o Hulk? Ai meu Deus, como era bom. Vamos embora. E o restinho da fiarada todinha ficava em casa com minha tia filhinha. Era Bequinho, Célia, Wanda e Janete, e mais Laurinho, fio, caçulazinha. Ai que beleza de família, minha gente. Quanta alegria, que saudade eu sinto agora. Não é que eu queira falar bem de meus parentes, mas pra fazer qualquer forró não tinha hora. Ela Laura no bandolim, Jurema no violão, Juraci no clarinete, Milton Pandeiro na mão, Didi no cavaquinho e de banjo, eu acredito, Augusto nas colher. Rebelde. Ai meu Deus, como era bom, vixi. Azul. A véia debaixo da cama, a véia criava o rato. Na noite que se danava, o rato chiava e a véia dizia: meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um gato. Na noite que se danava, o rato chiava, o gato miava e a véia dizia: meu Deus, se acaba tudo, bem que eu te queria. A velha debaixo da cama, a velha criava um cachorro. Na noite que se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia e a velha dizia: meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A velha debaixo da cama, a velha criava um macaco. Na noite que se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia, macaco pulava e a véia dizia: meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um porco. Na noite que se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia, macaco pulava, o porco fuçava e a véia dizia: meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um bode. Na noite que se danava, o rato chiava, o gato miava, o cachorro latia, macaco pulava, o porco fuçava, o bode berrava e a véia dizia: meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um jumento. Na noite que se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia, macaco pulava, o porco fuçava, o bode berrava, jumento rinchava e a véia dizia: meu Deus, que acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um leão. Na noite que se danava, o rato chiava. É, isso aí, vou pra galera do grupo aí, meu irmão. Pulava, o porco fuçava, o bode berrava, jumento rinchava, leão esturrava e a véia dizia: meu Deus, que acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criou uma cobra. A cobra mordeu o rato, mordeu o gato, mordeu o cachorro, mordeu o macaco, mordeu o porco, mordeu o bode, égua da cobra, meu irmão. Mordeu o leão, mordeu a véia. Mordeu também a velha. A véia. Pode crer, meu irmão. A véia. A véia. Pra você que criou uma cobra, meu irmão. Toca da Santana, toca da Santana. Rebelde, rebelde. Aí, maestro. Numa tarde linda, eu me lembro ainda, no velho cais dourado. Ah, agora sim! Eu vi a moreninha batendo as tamanquinhas e eu maravilhado sambando. Eu vi a moreninha batendo as tamanquinhas e eu maravilhado. E a gente gravando assim, ó. E eu maravilhado com seu requebrado que sambar também. Ó, linda moreninha, tu serás só minha, tu serás meu bem. A noite foi caindo lá no céu, surgindo uma estrela brilhou. A linda moreninha foi se requebrando e se retirou. Maria, Mariazinha, ai, Maria. Alô, Maria! Maria, satisfeito seu desejo, eu até lhe dou razão. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. No velho cais dourado, esquirumbum, onde ela sambou, esquirumbum, seu lindo requebrado, esquirumbum, meu coração parou. Lá, lá, lá, no velho cais dourado, esquirumbum, onde ela sambou, esquirumbum, seu lindo requebrado, esquirumbum, meu coração. Segunda-feira da ressaca da toca! E eu maravilhado com seu requebrado que samba também. Ó, linda moreninha, tu serás só minha, tu serás meu bem. A noite foi caindo lá no céu, surgindo uma estrela brilhou. A linda moreninha foi se requebrando e se retirou. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Maria, Mariazinha, ai, ai, Maria. Maria, satisfeito seu desejo, eu até lhe dou razão. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar. Olha aí, arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. Obrigado, Hulk! Tamo junto na Toca da Sendão, na segunda-feira da ressaca, pra galera recordar e reviver os bons tempos, hein? Que coisa! Quem não conhece a Bahia, não conhece o amor. Ah, agora sim! Quem não foi uma ladeira, ainda não caminhou. Quem não viu sua paisagem, também nunca enxergou. Vivo da vida que a natureza pintou. Sou nascido na Bahia me criei. Na igreja do Bonfim, um dia me batizei. Sou nascido na Bahia me criei. Para Bob! Na igreja do Bonfim, um dia me batizei. Toca da Santana, toca da Santana, toca da Santana. Liga a vontade. Só presta porra. Quem pisou naquele chão. Nossa, vamos ligar só presta porra. Já na área da toca da Santana com o Rebeljo Marquinhos. Marquinhos está perdoado. As águas de Taparica, quem beber não morre mais. Família Só Presta Porre, te segura que vamos chegar mais um dia nessa base. Sou nascido na Bahia me criei. Na igreja do Bonfim, um dia. Parceiro Vintinho, filho do meu parceiro Marquinhos. Salve! Me criei na igreja do Bonfim. Um dia me batizei, sou nascido na Bahia me criei. O maestro da saudade.